Alô? Vai que vai, piranha. Tá gravando? Vai que vai, piranha. Antes de mandar esse som, eu queria deixar bem explicado que... Eu não tô... Tá bom, mulher? Bagulho vai ficar doido, moleque manhoso. Cheguei de certo e surta, sua mula lula, sua coca batendo a maluca na busca, borra de mês na revista, figura tá lá na coluna, tomada de imagem, mirada de curta, metragem não confirmada, dolo nós, luta, cá levanta, bate a cabeça no pé, é conduta, madruga é puta, federais, afruta e verme, filho da puta, escuta, estupro e absurdo, ninguém rebola, mas sem blusa, é revoltante, então levante, protege, ante vista do canque, os blunt de gank, punk, junk, trash, drunk, funk, fumando funk, funk, primeiro acordo, money, campearam o telefone, dispenso flagrante, canque, do boy da nossa cone que atingiu o horizonte com versos e microfones. Beatboy alto-falante, atitude pra fugir dos homens. A sirene eu estourei com blunt, punk de granada um blunt. Pensamento semelhante, quando lendo entra em transe. O problema é constante no recreio dos traficantes. Tão mostro sem flagrante, sem carteira no volante. E o batora com barbante de rachixe gigante. Nós é máfia, não é gangue, recreio dos traficantes. Vou daqui aos anos, só sou o game bank. Hoje em dia não tem crank, mas o que não falta é crank. Você te impede pra mim, pirim, pirim, pirim, milambe. Gucci, bole, bole, Coca-Cola de xingoda. Quando eu compro, joga fora e me incomoda, é foda. Eu não sou um cafetão, eu não sou um prostituto. Eu não sou um gigolo, eu tenho conteúdo. Escute mundo, se prostituto é puta, prostituto é puto. Pra mim é mesma merda, tá de fogo em todo mundo. Eu não sou um cafetão, eu não sou um prostituto. Eu não sou um gigolo, eu tenho conteúdo. Escute mundo, se prostituto é puta, prostituto é puto. Pra mim é mesma merda, tá de fogo em todo mundo. Toda mulher quer casar com a playboyzado. Milionário, mas trai ele com largado pra poder atingir um orgasmo. E o Ricky não viu o otário, pois tava pulindo o carro, preocupado com o novo arreado na sua nova bebidade. Uma dora faz as voltas ao lado, rato no ar. E as belas janelas traço, os belas canelas saco. Se gaste no espelho enquanto gaste tua mina de quatro. Sou um moleque piranha, eu sou um moleque com piranha chapada. Falo direito da minha galera e minha gem 10. Reta merda, seus merda, seus merda, cheio de lepra, gelo. Moda pega e morre, ninguém lembra mais da perla. E na batalha de MC, solta o batalha, gritou pega. Alongamento, xoxé sem sentimento, Cone representa o sexo, seu melhor momento. Gosto todo tempo, gozo a vida no talento. E com certo, vivo certo, pelo certo, pela selva de concreto. Papo reto. Alemão, comédia ou veto, mete o pé, me deixa quieto. Pego o metro, mas nunca de teto. Fica esperto e perto, Cone Crew, diretoria, gire de alento. Deixo pro meu neto, não pro moleque piranha com shortinho do boleto. Terrorista, joga bomba, pega aqui minha tromba. Geral sombra, só na lombra. Tô queimando um hatch com sete marombos. Cana passa, só vê sombra. Papatim, basis que é sombra. Quero paz e mato pomba. Moleque piranha, dança e se arreganha. Situação meio estranha, língua e sou picante. Rap é só pra quem tem manha, seu som é pra trabeco, mexer banho. Meu move montanha, campeonato de pederasti, tu já sabe até quem ganha. E o prostituto com aquele que eu fico puto, um minuto de luto. Um comédia desse eu chuto, namorado chupo, vagabunda forma grupo pra falar mal de mim. Cafetão, gigolô, chegou seu fim. Eu não sou cafetão, eu não sou prostituto. Eu não sou gigolô, eu tenho conteúdo. Escute mudo, se prostituto é puta, prostituto é puto. Pra mim é mesma merda, tá que fogo em todo mundo. Eu não sou cafetão, eu não sou prostituto. Eu não sou gigolô, eu tenho conteúdo. Escute mudo, se prostituto é puta, prostituto é puto. Pra mim é mesma merda, eu sei. Caraca, eu sou vazio, o rato ralado, disquete voado. Jogado de chinelão, zaero saindo alto. Negozinho para gosta quando escuta, mas não vi. Pois é estéreo, sonora, me distancia da TV. Alena Povo, Alena Globo, a você, Alena SBT. E também Rede TV, PCB, PC, PC do BBT. IPTC, vai pra tudo, PQP, se fuder. Quer dizer que tu é cafetão? Projetou do seu cozão, de golo que dá o cu pra ganhar tua comissão. Não, não, acho que não, tu ganha de pai pra cama. Tu já é velho, né, mulher? Que permanece uma pira. Tua fama com seu bigode, pintagem de louro. Seu blondo me dá desgosto. Pederasta tos, bebendo serva no poço. Eu bebo meu 38, é garoto novo. Rala no meu fundo do poço. Pilozinho de caderno, velho médio. Na marquise do teto, se for tatim. E tu não pega, eu pego, prego. Papatim, traz extensio, tatim pra mim. E o Pedrinho, traz o Vini, meu flojinho. Do boldinho, honey, money, mal, me fecha no green team. E o Dedé no volante, mais louco do que o Mr. Bean. Afim de causar o fim da sociedade inteira assim. Pois esse tal de din que não deram pra mim. Matando os originais, fortalecendo os blim blim. É no reclame dos blim blim que rola solto tirim. Rabiskin, pirim blim blim, carreirim no camarim. Chichim, comendo guindim, caviar ou algo assim. Pensando ser saiyajin, espadachim ou jarim. Jogando suas estrelinhas enquanto eu fumo com guaxinim. Com arras de bolovim, com cerezinho do Shaolin. Queimando no alecrim com fome, devendo até meu rim. Eu não sou cafetão, eu não sou prostituto. Eu não sou gigolô, eu tenho conteúdo. Escute mundo, se prostituta é puta, prostituta é puro, só de mesma merda. Tá que fome todo mundo, eu não sou um cafetão. Eu não sou prostituto, eu não sou um gigolô. Eu tenho conteúdo, escute mundo. Esse prostituto é puta, prostituto é puto. Pra mim é mesma merda. Tá que fogo em todo mundo, escute mudo.